foi a professora Célia que me incentivou a frequentar e faço com muito gosto. E também é uma forma de distração, como tenho outras hipóteses em casa, posso-me distrair aqui com os meus colegas e estar com a professora.